prevalecer, estou chocado. Só que pra mim tava tudo errado. Eu já estava atrasado, injuriado. Estou revoltado, sou um moleque na rua com fome. Não pago imposto pros arrombados. Será que te lembra algo? A culpa também é sua. Devia mais dar valor e ser respeitado. Sou um moleque de rua. Irmão, você quer um conselho? A melhor saída aqui é Deus. O crime não dá futuro. Proteja os filhos seus. Irmão, você quer um conselho? A melhor saída aqui é Deus. O crime não dá futuro. Proteja os filhos seus. Eu me lembro bem quando eu perdi as esperanças de encontrar meus pais, meus irmãos. Então eu perdi na infância, mas depois conheci a verdade. Comecei a caminhar lado a lado com a realidade. Minha esperança nasceu novamente. Comecei a viver o presente que a gente mesmo se constrói. Sendo bom, sendo ruim, a vida tem um fim. Sinto medo se aproximar, mas sei que Jesus Cristo está comigo. Minha luz, meu destino, sei que não estou sozinho. Andando pelo centro, descalço, com fome na escuridão da noite, sem camisa. Passando frio, logo vi uma estrela cadente passando na minha mente. Logo no meu pensamento que Jesus me tire desse sofrimento. Vira bandido, e os mano, é boa parte deixar no gueto. Um dia muda a infância que nós quebramos a cabeça na prefeitura, pedindo ajuda. Queria você na minha pele, pra eu sentir o que sinto. Etrutas e parasita, vai perceber que aqui no mito. Um dia você vai lembrar dos moleque que foi humilhado. Quanto e tiver arrecadado, agulho e torturado. Você quer um conselho? A melhor saída aqui é Deus. O crime não dá futuro. Proteja os filhos seus. Irmão, você quer um conselho? A melhor saída aqui é Deus. O crime não dá futuro. Proteja os filhos seus. Calma, moleque, se é difícil pra você, não pare. Fará o possível para ver, vencer. Lute com mais força, não seja refém dessa vida louca. Isso que o sistema quer. Mas um moleque na Febem pode acreditar em mim. Essa vida é a